pode ir bar bem, bem, bem, pode ir bar bem, é, é, só, só, só, bem, bem, mano, pré, bem, é, bem, maloqueira agindo no baile, é curiga, liquini, também os pitbull. Na madrugada, só louco, lunático, bêbado e não tem chuchu. Vários contatos e milhares de engate, na biquita tem bambu. Bute da Nike dentro do Passat, whisky, gelo, Red Bull. Pode que peça a reúne as bandidas, que caprichou no bizu. Gladiadores na arena é cinema, lá do fundo do baú. Simplicidade é o cartão postal, ZNZ é o norte sul. Pequena Londres, City do Café, IPT, o céu azul. Na giga do irmão Barrabás, no colo do pai, não volta pra trás. Muito cavalo de guerra, o monstro do pantano, faz ela grita por mais. Velocidade, em meia fumaça, o gosto de sorvete, o Apache. É fogo na bomba, tequila e champanhe, na caminhada Deus nos acompanha. Meus irmãos, acende a fogueira, aumenta o grave. Meu time não joga na defesa, arranque é trave. Se atravessa na nossa frente, vou te encontrar. Nem fogos nos que combatem, fogos pros que contratem. Minha cota não tem cotação, o que eu consumo não compro na merra. Às vezes fico sem razão, me sinto em Saturno, tonto na terra. Sem as notas ninguém é notado, anoto e não durmo, o sono me erra. Me mantenho acordado, igual vigilante noturno, pronto pra guerra. No rolê que rola, rala, então rala. Sei que se acha foda e quer o cara. Moleque, baixa a bola, ou é bala. Não é baba na cara que te faz um Che Guevara. Esse é o corre dos loucos e os porcos. Cheio de nome, toque, leva mais toco. Toma um porre e beijo oco. Sem todo, sei que é leite com Todd, não bordo. Fogo no bruxo, fogo no bruxo. Acende a fogueira pra purificar. O jogo tá sujo, o jogo tá sujo. Vida sujeira, então pude ficar. Fogo no bruxo, fogo no bruxo. Acende a fogueira pra purificar. O jogo tá sujo, o jogo tá sujo. Vinda sujeira, então pude ficar. Acende a tocha, tipo bitter torch. No topo do tópico, os leque no toche. Com sem Drake e Josh. Madruga, Moscou, você perde o Yosh. As quero mais linda no topo do trópico. Poucos filantrópicos, muitos nos ferados. Sou homem morcegos, naquela de nós ferrados. Um amor cego na calada, nós coalada. Rodo já era a mamata. Meus irmãos, acende a fogueira, aumenta o grave. Meu time não joga na defesa, arranque é trave. Se atravessa na nossa frente, vou te encontrar. Nem fogos nos que combatem, fogos pros que contratem. Meus irmãos, acende a fogueira, aumenta o grave. Meu time não joga na defesa, arranque é trave. Se atravessa na nossa frente, vou te encontrar. Nem fogos nos que combatem, fogos pros que contratem. Já era hora de soltar um hit, portar uns kit. Reserva hotel, várias gatas dentro da suíte. Loucas de êxtase, de ribit. Tão pegando fogo e olha só, amor. Sou dinamite, pronto pra explodir. Eu sou o apocalipse. Vou vivendo minha vida sem nenhum script. Só tenho uma caneta e hoje nem sulfite. Que é pra escrever uns versos inspirado em Nietzsche. Que é pra me lembrar que eu tô na merda, mas ela não existe. Nem triste, sempre mantenho o dedo médio em riste. Ainda bem que eu tô na merda, eu não aceitei seu palpite. Pra quem sabe voar, não vai faltar o alpiste. Olha pra essa fit, duvide do meu limite. Escupi na rima enquanto escupi, escupi o beat. Mano fleck, mano verde, hoje querendo verde. Quem vai tentar puxar nosso tapete? O rap aqui começa com respeito. Liberdade em cima do meu skate. Nesse game eu rimo quadrado, redondo, triângulo. Eu sou o X, a questão volta pro seu playstation.